Paz do Senhor, estou certo que 10 entre 10 pessoas no mundo morrem, e também estou certo que 100% das pessoas no mundo entendem do assunto que eu vou falar. Eu quero falar da hora e da área privada. Você já se imaginou uma semana sem alívio? É terrível. E você conhece pessoas que, quando tem alívio, ele desenfesa em cima dos outros? Jesus disse: "Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Em Mateus 11:28. É isso aí. Você vai numa área privada, numa hora privada, só você e Jesus, em oração, e você coloca para ele lixos, podridão, mágoas, coisas que não prestam, que estão na mente e no coração. E Jesus, depois da oração, te deixa aliviado, desenfesado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.